Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Nesse clima de Natal, estamos chegando com mais uma edição do Yo-Yo aqui na Super Jovem. Alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana. Orgulhosamente de Francisco Beltrão, no Paraná. Aliás, Paraná, que é a Rússia brasileira. Senhores, sabem que esta semana aqui no Paraná nós tivemos uma cidade com uma sensação térmica de mais de 80 graus centígrados. Eu o caso foi sabendo. Antonina. E tivemos também um pequeno abalo sísmico popular, terremoto, aqui registrado no Paraná. Vocês sabiam disso? Eu ia falar Jesus, mas com calor é um inferno, né? É, meu amigo. Então, aqui no Paraná acontece isso. O litoral do Paraná registrou 81 graus de sensação térmica. Isso foi lá em Antonina, né? O termômetro marcou 40 graus centígrados, um pouco mais. E no Centro de Sismologia da Universidade lá de São Paulo, registrou na noite de quarta-feira um abalo sísmico de 2,8 graus de magnitude em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, aqui no Paraná. Então, isso acontece aqui no Paraná. Isso essas foi no coisas. Essa temperatura alta foi no litoral. Antonina. Então dava pra fazer quase um risoto humano, né, cara? Porque dava pra... 81 graus, litoral... Água salgada, mano. Ou a milanesa, né? Porque a farinha ali, caiu um tombo no asfalto, é uma fritada, né? Frita. Até o próprio Kibe Louco nas redes sociais, ele fez uma piadinha ali com uma caixa de ovos. Você viu, né, Kleber? Não, a gente comentou ontem. Ovo saía correndo e... Um ovo saía da caixa de ovos, saía correndo na calçada e fritava. Quero liberdade. Muito boa tarde pra todos. Eu sou o Beto Garcia. Comigo está ele, o Kleber Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo. Uma boa sexta-feira. Pessoal, todo mundo já se reunindo, parentes chegando, pessoal viajando. Quem foi sorteado para receber parentes, parabéns. Parabéns, boa sorte para você, boa mano. Sorte. Você que não vai sair visitar os parentes, você que está recebendo visitas, boa parabéns. Boa sorte para você, boa cara. Para você que está recebendo a sogra também, está recebendo aquele notícia... cunhado, gente boa, e parabéns. A notícia que vai ficar até um ano novo, hein? Só um restinho aí do ano. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte. Boa sorte, né? Júnior Aguiar. Opa, tamo junto, mais uma sexta E hoje a gente tá, sim, claro, com mais um sorrisão estampado na cara mais ainda, porque até que enfim ela chegou, e não foi só a sexta. Quem? A chuva. Eita, ameaçou a semana inteira, dava aquela chuvinha de espanta-bobo, as né? As pancadas durante toda a semana. Vou no mercado comprar chuchu. Ah, não. Choveu, né? Era só uma garoinha, agora não. Agora vai chover e pelo jeito vai dar uma chuvinha muito grande em cima. Então, você gosta de tomar chuvinha? Depois de um calorão desse, hein? É, tomar chuvinha, hein? Depois de um quentão desse nas costas, né? Uma chuvinha gelada. Bom, aliás, já estamos também hoje o início do verão, temos que lembrar isso, né? Hoje inicia o verão oficialmente, né? Porque que nos, dias, né? Chegou chuva. Né? Nos dias que passaram aí dessa semana, semana passada também, ele já deu as caras, né? Temperaturas aí aproximando dos 40 graus, né? E sim. Muito sombra, quente. Na exato. Sombra. Muito aqui, quente. Aqui marcou na quarta-feira... 36 graus. Nossa, 36 graus. Muito quente. Na sombra, né? Ou no site, pelo menos no site Climatempo ali. Uhum. Dá pra confiar muito, né? Mas você tá ali, né? Calor pelo menos, pra caramba. 36 e o início oficial me parece que é às 20 horas e 30 minutos de hoje. Então ainda não é, né? Então ainda vai chover não é. Até não lá. Chegou. Ainda vai não chegou. Até lá. Vai ter, pra você ter uma ideia, que chegar o verão vai ter só 8 e pouco da noite, assim. Eu acho que vai ficar frio, vai nevar. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Tá tudo atravessado, né? Sim. Vamos trazer aqui o pensamento da secretina. Isso. O pensamento da secretina. Nunca julgue um livro pela capa, porque os livros de matemática têm sempre um menino divertindo-se com cálculos. E isso é uma grande mentira. Eu que o diga, né? Eu sou tão bom em matemática quanto eu sou em física quântica, cara. Nossa! essa semana é um pensamento, né? Eu fiquei pensando assim, bah, será que desligaram o Wi-Fi da horta? Daí eu pensei, né? Pensei assim comigo, né? Daí eu pensei, Será que desligaram o Wi-Fi da horta? Porque meu chuchuzinho não tá online, né? Mais ou menos nesse nível, né? Olha, se o homem já chegou na Lua, o que te impede de chegar na pessoa que tu gosta, né? É, a Lua não tira print e manda pra todo mundo pra zoar, né? Detalhe. É, né? Detalhe, é um pequeno detalhe. É, acontece. Ah. Não é possível. Todo dia eu vejo alguém reclamando de TCC. Já tentaram usar desodorante? TCC. Ai, ai. Quando eu nasci, eu era tão feio que a minha incubadora era de vidro fumê. Eu digo pra mim, João, não faz isso. Eu vou lá e faço, porque o meu nome não é João. Não é João. Ó, eu cheguei pra pessoa e falei assim, né, pela rede social, falei, viu, você tem cama? Dela, ah, eu tenho, né? Por quê? Ah, é porque pelo WhatsApp é tão ruim, né, de falar, né? Nossa. Só vai em direitinho assim, dele. Ó, na moral, quem tiver com o meu boneco de voodoo, tira um pouco de algodão da barriga, por favor. É o meu também, né? Espeta tudo canto, tô com uma dor aqui na coluna, aqui na terceira vértebra aqui, cara. Faz umas cutucada aí. Papai Noel disse que você pediu algo que seja bom. Que horas que eu posso aparecer por aí? Nosso sangue é 95% água, nossos músculos são 75% água, 85% do nosso cérebro é, adivinha? Água. Enfim, somos basicamente melancias com ansiedade. Com ansiedade. É verdade, com o cérebro. É. Olha, e não adianta pedir um presente prefeito pro Papai Noel aí, porque eu não caibo dentro do saco, sou muito grande aí, não adianta. O jovem de hoje em dia só pensa em uma coisa, apartamento próprio. Pra dormir sem ninguém perturbando. Nossa, cara. Eu não gosto. Eu não sei vocês, mas eu não gosto. Eu prefiro... O Beto... Tem casa, né, Beto? Sim. É, eu também. Eu prefiro casa, cara. Eu não gosto de ninguém pisando na minha cabeça. Ou eu também pisando gosto de fazer barulho. Não, porque eu já morei em apartamento e é ruim. E o vizinho de cima não respeita. O vizinho da esquerda não respeita. O da direita não respeita. Que é e você não respeita o de baixo. É ruim de baixo quando você tá meio animado e a cama fica... É isso que eu ia chegar. Ainda mais aquelas camas tubular, né? Nossa, mano. Cama de campanha. Coitado do vizinho de baixo, cara. Ah. 3 horas da manhã lá, os caras, o Deno em cima, né? Podendo fazer coisa lá. Nossa, que e é a gente isso. Querendo dormir e não podendo. Não podendo. É. Esse é o Ioiô, patrocínio de Beltrão, Net Telecom, Auto Posto São Carlos, Cessul, Iraci Express e Rede Leve. Nós temos prêmio aqui nessa edição do Ioiô. Opa! Olha, exatamente. A gente vai estar sorteando 20 litros de combustível nessa sexta-feira no Ioiô. Oferecimento do Auto Posto São Carlos, o melhor combustível da cidade, aliado ao melhor preço. Você encontra onde? No Auto Posto São Carlos. Lá, além de economizar, você tem a certeza de que o combustível que você está colocando no seu carro é realmente de qualidade. Inclusive, se quiser, o pessoal faz aquela análise do seu combustível. O Auto Posto São Carlos ainda conta com uma conveniência completa com café, refrigerante, cerveja bem gelada, lanches. Auto Posto São Carlos, na Dambros e Piva, em Marmeleiro, e em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3. Então, a partir de agora, senhoras e senhores, está valendo a promoção. Quem está a fim de faturar aí 20 litros de combustível do Auto Posto São Carlos, faz o seguinte: manda o nome completo, mais o que a gente pode colocar? São Carlos, é isso? São Carlos. Nome completo, isso. Mais a palavra, duas palavras, no caso, né? São Carlos. Pro Whats da Super 988222300. A gente vai quebrar um galhão pra você, especial nesse final de semana, e jogar na sua mão aí 20 litros de combustível na faixa cortesia do Auto Posto São Carlos. Então não esquece, o nome completo mais São Carlos pro WhatsApp da Super Jovem. No final do Ioiô tem sorteio. Olha só, falando em sorteio, cara, falando em coisa boa, acontece hoje na Flame o Funk Chique com a DJ Lia. Opa. Cara, vai ser top demais. Sábado passado rolou uma festa topíssima com o DJ Bonnie, lotou. O pessoal ficou até as 9 da manhã festando lá. Nossa, mais ou menos. Então o pessoal hoje tá convidando. Saiu cedo. Saiu cedinho, né? Saiu cedo. A mãe falou, eu quero que você seja cedo em casa. Tava às 9 da manhã, né? Tava lá, né? E hoje vai ser diferente, uma festa top acontece com a DJ Lia, mais uma super festa na Flame, no antigo Alure, aqui na Rua São Paulo, bem pertinho da rádio. Então participa lá hoje à noite, Funk Chique. Eita, é nóis que tá. Vamos falar do Cessul também, hora de transformar a sua vida é agora. Inscreva-se para o vestibular módulo 2 do Cessul. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 46999774600. Vou repetir aqui, 46999774600 pelo telefone 3524-4242 ou então diretamente no site cesul.br e agende a sua prova. É a sua chance de fazer direito ou administração em uma instituição com nota máxima no MEC. Garanta a sua vaga vestibular módulo 2 Cesul com a gente aqui no Yoyo. Eu vou ter que ir lá fazer um curso de administração, cara, mas para aprender a administrar minha vida, que tá complicado. Tá difícil. Complicado. Semo 2. Tô contratando, inclusive. Olha só, a menina fala, mamãe, eu posso usar a sua combinação? Não, meu filho, não pode usar. Ah, estraguei a piada. Estragou a piada. Eu imaginei que você estragou. Eu imaginei que você estragou essa piada, cara. Você já fala menina. Fala menina. Então deixa que eu dou sequência aqui. No fórum, o juiz indaga ao réu. O senhor está sendo acusado de quê, senhor? Eu estou sendo acusado porque resolvi fazer as compras de Natal antes do tempo certo. Mas como assim? Isso não é crime? O quão antes você estava fazendo as compras? Eu estava fazendo antes das lojas abrirem. Ah! Entendeu? Eu entendi. A galera de Pato Branco mandando um salve aqui pro pessoal do Marreco, né? Porque o Marreco esse ano, de novo, né, perdeu o Paranaense aí nos pênaltis. Aí como foi pelo segundo ano consecutivo que o Marreco perde o título nos pênaltis, ano passado foi para o Pato Branco e esse ano para o Foz, eles estão falando que mais um vice do Marreco nos pênaltis vão poder pedir música no Fantástico, música, né? Música no Fantástico, verdade, cara. Então salve aí, um salve pra galera de Pato Branco, um salve aí também pra galera de Beltrão aí. Bacana, esse é o Yoyo tocando uma música pra galera. Felipe Araújo. Meu fim de ano é aqui. Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom. Na Super Jovem. Coloquei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te vejo e pronto. Vem! Chega pra resenha, Ferrugem! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa. Eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Beijo pronto. Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo. Felipe Araújo. Hoje te beijo pronto. Hoje te beijo pronto. Muito obrigado. Yo-yo. Young Money. Hey, I'm just trying to make my way out through the concrete jungle. Who walks with me? Hey. Hurry, get a can of white. He got a bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of suns, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's trying to hit your nick like a quick, quick, quick. Na na na na na na na na. Kissing strangers. Na na na na na na na. Till I find someone I love. Na na na na na na na. Kissing strangers. Na na na na na na na. Till I find someone I trust. Na na na na na na na. Kissing strangers. Open heart, open mind. Never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers. Na na na na na na na na. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday you were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house, are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring ring. If you make it out alive, then maybe you can make this right. Cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house, are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring ring. Purple pick, purple pick. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas, ooh, I made it. Ooh, I made it. She wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Cut the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was on one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. A música. A música está de volta. 103,3 Super Jovem. De volta com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Natal de Cavaquinho interpretando Noite Olha. Feliz. Que legal, cara. Olha, eu tava achando clima, que era devagarinho. Devagar, devagarinho. É devagar. Bom, você continua mandando. Quem ainda não participou, tá valendo aí 20 litros de combustível. Cara, cortesia aí do Auto Posto São Carlos. Você manda o nome completo, mais São Carlos, pro WhatsApp da Super 98822-2300. Nossa, cara, eita. Esse combustível aí com mais todo o que tem no meu tanque ia dar 20 litros de combustível, cara. Tá assinado, ia ter 21 litros. Ia ter 21, só Deve ter uma Nossa. Reserva. Dá pra descer até no posto. Dá pra ir até lá no São Carlos, acho. Agora, sabe o que tu me lembrou? Ah. Aqueles e-mails muito verdadeiros que a gente recebe, né? Ah, tu tá lá de boa olhando teu e-mail, daqui a pouco chega lá, pum, aumenta seu pênis em 10 centímetros. De um dia eu pensei, cara, vou comprar esse bagulho. Vai que eu fico com 12, né? Vai que, né? Ai, um beijo aí, amor. Desiludido com o mundo, o cara resolve ser monge. Ô, louco! Monge, né? Desilusão com o mundo, né? Com a vida, né? Decidiu ser monge. Entrou para uma ordem em que a regra fundamental é o silêncio. Só podia dizer duas palavras a cada 10 anos. Ou seja, ele foi lá pro monastério, né, que chama isso, né? E a cada 10 anos, né, passados 10 anos, ele poderia falar apenas duas palavras. Antes disso, nada. Passado aí uma década, o abade o chama. Pode dizer suas duas palavras. Aí o cidadão fala, comida fria. ele responde e volta aí pra sua cela. 10 anos depois, tem direito ao quê? A mais duas... Deixa eu só colocar aqui. Acho que cagou o negócio. O monge, então, daí... Agora melhorou. Aí, isso, ele voltou, então, pra sua a cela, né? 10 anos depois, tem direito a mais duas palavras. Né? Voltou ali, ou seja, já se passaram 20 anos, né? Onde ele fala o seguinte, cama dura. Ô, louco, ó. Na década seguinte, ou seja, depois de 30 anos, ele volta e pra pronunciar suas duas palavras. Diz o seguinte, vou embora. Aí o abade responde, eu já sabia, desde que você chegou aqui, o senhor não para de reclamar. Só? Meu Deus. Não, se fosse assim lá, não, que o Jorjão fez o curso de padre dele lá. Curso de padre. 30 anos. Pensa. Essa semana eu encontrei com o Papai Noel. Papai Noel? Papai Noel, no centro de estética. No centro de estética, ele tava dando um trato. Ele foi lá dar um trato na tatuagem de rena dele. Na sobrancelha de rena. Sobrancelha. A gente sempre estragando as coisas. Cara, você falou em sobrancelha, eu fiquei preocupado com essa chuva que deu em Beltrão agora, louco. Cara. Por quê, Cleber? Fiquei preocupado, cara. Apagou aí 200 sobrancelhas só nessa chuva. só nessa meia hora de chuva. Meia hora de chuva aí, arrancou. Ó, e uma palestra sobre relacionamentos, o palestrante diz, dei um passo à frente. Quem aqui é mandado pela sua mulher? De todos os presentes, só um que não deu passo pra frente. Nossa. Então o palestrante perguntou, opa, e você? Por que que não deu um passo à frente? Aí ele respondeu, eu não fui pra frente porque minha mulher mandou eu ficar parado aqui, né? Olha, a Mônica não ri das piadas do Cebolinha, mas a Magali. Magali. E essa semana saiu o segundo trailer. O segundo trailer, já vamos da pra turma outro da lugar. Mônica, aqui né? Assim, a gente tá falando de morte, daqui a pouco já vai lá pra outra Páscoa. Saiu o segundo trailer do filme action, da. Live action, né, cara? Do live action do filme da Mônica. Turma da Mônica. Turma da Mônica já tá disponível no YouTube. Sim. Esse filme ontem, vai estrear na metade de 2019. Eu e o Beto Garcia, a gente tava comentando ontem no 30 News. Cara, preparar o bolso, porque 2019 vai ter muito cinema, né? Estreia de cinema. Muito estreia, cara. O cara já tem que fazer uma poupança aí programada, né? Pra fazer um consórcio. Consórcio pra assistir todos os filmes. Tem muito lançamento, né? Como aqui é tudo uma misturama também, né? Falando em dinheiro, né? O jovem vai pedir a mão da filha de um milionário, né? Então, você quer se casar com a minha filha? Pois bem, a minha resposta depende da sua situação econômica. Aí o jovem... agora Ixi. Atrapalhou tudo, porque a minha situação econômica depende da sua resposta. Atravessou tudo. Atravessou tudo, mano. Olha, após eliminar o River Plate e chegar à final do Mundial de Clubes da FIFA de forma surpreendente, o Al Ain quer mais. O time dos Emirados Árabes Unidos carrega o discurso de que não tem nada a perder e pode surpreender o Real Madrid na final da competição, marcada para amanhã, sábado, às 14h30, horário de Brasília, em Abu Dhabi. Lembrando que o Real Madrid busca aí o terceiro título consecutivo no Mundial de Clubes, né? Verdade. Então, verdade. Pode, será que vai surpreender aí o Al Ain? Ou... É, lembrando que o Real Madrid conseguiu um feito aí, quase inédito, que o único time no mundo aí que tinha conseguido dois títulos mundiais em sequência foi o nosso, né? O São Paulo conseguiu em 92 e 93, né? Foi campeão da Libertadores e do Mundial consecutivamente, né, em 92 e 93. E o Real Madrid foi 2016, 2017, e agora tem a chance de ser tricampeão mundial, né? Tanto da Champions... Grande chance de enfrentar o super time do Al Ain. Lembrando que o Al Ain, ele tá na final do Mundial de Clubes da FIFA, porque é o único time da casa, aliás, ele foi convidado por ser o país sede, né? Por ser o país sede, exatamente. Inclusive, tem a polêmica aí de que o Corinthians... alguns dizem que o Corinthians não foi campeão mundial em 2000 e... Alguma coisa? Alguém lembra? 2000, alguma coisa? 2001? Aqui, né? No Brasil, né? Eu não era nascido em 2001, cara. Não era? Ah, rapaz. Nossa, 2001. Nossa. Tá logo ali, né? Bebezão. Ô, bebê. Inclusive, se esse título é validado ou não, ele foi campeão em cima do Real Madrid, né? O Corinthians aqui, ou seja, o Corinthians foi o... anfitrião. E se o Al Ain aí for campeão, também será o segundo, né? Segundo time na história a ser campeão, né? Anfitrião a ser campeão do Mundial. E uma coisa que eu achei maldosa, né? Maldosa, de alguns sites de notícias esportivas, que eles colocavam assim, né? O Al Ain eliminou o River, né? Sim. Bomba! Notícia bombástica! Notícia bomba! Notícia bombástica! Bomba. Né? Notícia bombástica! Al Ain elimina o River! Você falando nisso, eu lembrei de... Você sabe o que o Homem Bomba falou depois da ceia de Natal? O Homem Bomba? Eu não sei, cara. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu comi tanto que eu acho que vou explodir. E morreu. E morreu. Beltrão Net com a gente aqui no Yoyo. Se você quer internet de qualidade, com instalação rápida, feita por profissionais de qualidade, então você tem que ter adquirido o seu pacote de internet com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 mega, fibra ótica, qualidade e velocidade extrema. Ligue no 3520-1500. Ligue grátis no 0800-649500. Venha para o mundo de quem não sofre com internet. Beltrão Net Telecom, agora também em Marmeleiro e Renascença. E com a gente também aqui no Yoyo, Iraci Express. Que bateu ruim. Aquela fome? Nossa. Todo o sabor, toda a qualidade que você já conhece da Iraci Express Cafeteria e Confeitaria, agora também no Shopping Aquários tem Iraci Express. Toda a qualidade, a diversidade, as delícias aí dos cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez aqui no atendimento. Segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Sábados, das 8 às 14. Iraci Express, mais café, onde você estiver, no Shopping Aquários, Piso Verde, aqui no centro de Francisco Beltrão. Adir Celeschi. Com a palavra, o diretor da rádio. Só o diretor, né? Com a palavra, o chefe. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, nós. Brincadeira. Hoje é sexta-feira, mas também é domingo de noite, né? É verdade. Então é só pra trazer um recadinho ainda. Pra quem está na sexta-feira, não no domingo de noite, às 18 horas no calçadão da Praça Central, tem o encerramento da campanha de Natal aqui de Francisco Beltrão, né? A decoração natalina, Natal Mágico, que está acontecendo aqui em Francisco Beltrão. Maravilhoso, né? O Natal de luz. Então, neste domingo, às 18 horas, haverá um grande show de encerramento, celebração ali no calçadão central aqui em Beltrão. Para toda a família beltronense. Aham. Então, para você que está ouvindo na sexta-feira, compareça. Isso, no domingo. Para você que está no domingo, né? Já vai para casa. Já acabou, né? Deve ser o quê agora? Umas 19h45 por aí, né? No domingo? Não, no domingo são quase 9h. 19 horas da noite. 19h45. É. A reprise. A reprise começa às 8. Então agora então, seria às 14. Seria 50 minutos do programa. 10 para as 9. 10 para as 9. Eu tô na praça ainda. Feliz Natal pra você que tá na praça aí. Pessoal que tá ali participando do encerramento. Aliás, Beltrão foi campeão de fotografia esse ano, né? Com a decoração natalina. Quem de vocês aqui que andou na roda gigante? Eu uso peso nos portais. Meu peso era acima do limite. Eu convidei o Júnior, mas o rapaz lá, o responsável, falou não deixou. Falou que era melhor não. Ele falou que tava estragado. Nada no elevador, subir na torre, nem pensar. Nunca. Mas já era uma decoração de Beltrão. Bacana que o final de ano em Beltrão, aí tem várias atrações, né? Shows, enfim. Um show à parte foram as casas, né? O pessoal que... A decoração. As decorações, né? É, tem o resultado aí da já decoração saiu natalina, né? Eu não acompanhei assim, mas teve várias casas que participaram, o pessoal fez umas decorações bonitas, o pessoal votava inclusive pela internet, né? O pessoal entrava ali no Facebook, via ali, né? Os que votaram. Casas, empresas, né? Fizeram sua decoração. Eu coloquei um joguinho de pisca-pisca pendurado na janela, mas não fiquei... Não deu liga? Não deu liga. Um só, cara, tá louco. Talvez mas, ano que vem os dois. Você chegou a ligar eles? Chegou a ligar energia elétrica, esqueceu. Isso, é verdade. Acho que ele que colocou na tomada, mas estava com defeito. Ele acendia e apagava. Acendia e apagava, né? Aliás, falando em acender e apagava, meu amigo, com o tempo feio que fez ontem aqui na região sudoeste do Paraná, tem muitos municípios que eu acho que estão com a luz tipo pisca-pisca, né? Eu achei. Vai, volta Ampério, o pessoal diz que tá lá, diz que eles ligaram sem querer o pisca-pisca. Lá, que não, o pessoal da rádio lá diz que a rádio não fica no ar. Nossa. Aqui baixou a amperagem lá do... Quando o Adir falou que o tempo ficou feio, o temporal, achei que o pessoal que era outra coisa que tava piscando de medo. É, mas também teve gente que tava piscando. Que não passa nem Wi-Fi. Não é fácil passar. É clima de Natal, né? Eita, coisa boa. Pisca-pisca. Pisca-pisca. Vamos tocar a música. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. You should take me on in your fancy car. Does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take her out in your fancy car. I'm on to you, yeah you. I'm not your number one. I saw you with her, kissing and having fun. If you're giving all of your money. mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem. Yo, yo, yo. Larará, larará, larará, larará, larará. Larará, larará, larará, larará. Vem cá, se eu te contar um segredo, você me dá um beijo. Essa daqui não rolou. Vem cá, dá uma chance, sou moço de respeito. Essa nem perto passou. Mas no dia que eu saí, sou eu e ela. Ao som do mar e o pé na areia. Ela sorriu pra mim, chegou perto da minha boca. Não sou astronauta, mas eu fui parar na lua. E fiquei por lá. Ela vem toda trabalhada na beleza. Essa menina sabe como revirar minha cabeça. Um dia eu roubo um beijo dessa sua boca. E vai querer. Super Jovem! Yo, yo! Yo, yo. Que existe paraíso na terra. coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tá de volta o Yo-Yo com Alvin e os Esquilos. Fala aí, seu som de Alvin e os Esquilos. Jingle Bells. Jingle Bells. Esqueci de tocar essa no Cesta Básica hoje. Verdade, né, cara? É. Verdade. Era legal começar uma música com a versão, com a versão Alvin e os Esquilos, né? Cara, tem uma informação muito pertinente pra esse final de ano. Conte-nos. Você sabia que se você se alimentar saudavelmente, dormir bem, praticar exercícios regularmente, não consumir álcool e nem tabaco e sempre beber água, você vai morrer do mesmo jeito? Morre. Igual. Morre, morre, dá tá liberado pra esse final de ano. Se você tá com 20 e pouco, tá aqui uns 70, tu vai morrer. Então, vai nessa, né? Vai. Vamos ser saudável. Joãozinho estava brincando com seu arco e flecha, né? Feliz da vida ali com arco e flecha. Louco. Ele tinha ganhado o arco e flecha no Natal, João de índiozinho. Né? Sim. É. E aí, de repente, ele soltou uma flechada que caiu no quintal da Dona Maria. A Dona Maria, aquela da música, da música do Thiago Brava lá. Aí, Dona Maria, fala o Joãozinho. Posso pegar a flecha que caiu aí no seu quintal, Dona Maria? Não, não, não. Me fale onde que tá que eu pego. Não, não, Dona Maria, deixa que eu pego. Daí a Dona Maria, fala onde que tá logo, moleque, senão eu não pego mais. Tá bom, Dona Maria, tá ali no seu gato ali, grudado, né? Ai, falando em Dona Maria, cara, graças a Deus que a Dona Maria deixou o cara namorar a filha dela. Não, porque... aguentava mais, mano. Que veio a lazareta, né, cara? Lazareta. Não deixava, mano. Demorou. Só tocou o quê? 1 milhão de vezes? Eu acho, muito, né? Por dia. Aliás, você falou um fato aí relevante também, Kleber. Na próxima sexta-feira tem o Sexta Básica especial com as 20 melhores que do legal, ano. Que legal, mano. Então, uma edição especial. Vai começar às 8 da manhã? Às 10 da manhã. Vai ter que começar às 10 da manhã. Às 20 melhores. Já é tradicional aqui na Super Jovem. É. A gente faz um especial aí com 2 horas de duração, tocando as 20 músicas mais pedidas, as 20 músicas mais executadas durante o ano de 2018 aqui na Super Jovem, na última edição do ano do Sexta Básica. Próxima sexta, às 10 horas da manhã. É você que vai fazer, né? Isso é, mesmo. Falar pra não deixar o Jorjão fazer. Então ele adianta, ele termina 9, ele termina 10:30. 10:30. Oh, falou em arco e flecha, eu lembrei de um caos, né? Um caos que aconteceu lá na tribo aqui da Uanos, né? Que o menininho, né? O índiozinho chegou pro cacique lá e perguntou: o seu cacique, por que meu amiguinho tem nome de flor de lótus? Oh, meu querido, porque quando ele nasceu, papai viu flor de lótus e deu o nome. A gente dá o nome pra primeira coisa que vê. Tem a ver, tem a ver. Tá, então por isso que a minha irmãzinha é rosa, porque minha mamãe viu uma rosa dele. Isso, então tá ficando inteligente, tá, meu explicado. Querido bosta de vaca. Então... bosta de vaca. É isso que o Joãozinho falou. Professora, o Ricardinho me mandou eu lá pra puta que pariu. PQP. É. E você, o que que você fez? Eu vim te falar com a senhora. Isso. É, morreu. E morreu. E morreu. Ah, ó, é. Tá valendo ainda a participação sua no WhatsApp da Super 988222300. 20 litros de combustível na faixa pra você. Cortesia do Alto Posto São Carlos, tá bom? Nome completo, mais São Carlos pro 988222300. Super Jovem junto aí em parceria com o Alto Posto São Carlos, te ajudando aí com o combustível, dando aquela força pra abastecer o seu carro nesse final de semana. Que força, 20 hein? Litros de combustível. Manda o nome completo, mais São Carlos, pra você estar concorrendo ao programa Ioiô e com seus patrocinadores Beltrão, Net Telecom, Alto Posto São Carlos, Cesul, Iraci Express e Rede Leve. Essa aqui, se eu não me engano, acho que é a última. Seria a última edição do Ioiô do ano? Não, tem mais antes do Natal. E olha só, o Turco tinha uma loja de roupas masculinas, né? E os ladrões entraram lá e fizeram a limpa, cara. Roubaram tudo da loja do fizeram Turco. Rapa. Fizeram rapa, né? Aí no outro dia o Turco coloca um cartaz na loja. Até os ladrões preferem se vestir aqui. É o povo. A propaganda é a hora do negócio, né? Esse ano foi um ano marcado pelas redes sociais e as tais das fake news. Fake news. Mas olha, você que tá completando os seus 17, tá indo para os 18, porque nesse país tu não pode trabalhar. Tu pode roubar, tu pode votar, tu pode fazer tudo, mas tu não pode trabalhar antes dos 18. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Aí, a maior fake news da história que você vai ouvir é assim, ó. Você terá dinheiro quando começar a trabalhar. Verdade, cara. Não acredite nisso. Quando tua mãe falar, teu pai falar. É uma das maiores fake news. Ou quando casar, né? Outra fake news é, putz, quando eu morar sozinho, minha geladeira vai estar cheia, não sei o que, vou comer o que eu quero, vou não sei o que, né? Só miojo e água. Parece um loteamento dentro do meu. Água e luz só. Água e luz. E outra coisa, jovem, quando cair na sua mão o primeiro boleto, nunca mais vai parar de cair boleto na sua mão pra você pagar. Aí você quando vai você sentir... pagar do seu bolso o primeiro boleto, aí você vai sentir saudade. Ou... Se prepare, que hora que caiu o primeiro boleto de 48 prestações, vai cair o segundo também. Cai o segundo, às vezes aumenta as parcelas. Aumenta para 72, depende do que você quer andar, né? Mas você percebe que você começa a ser adulto, né? Quando você completa uma certa idade e você tá dormindo no sofá e você acorda dormindo ainda no sofá. Né? Porque até uma certa idade, tu dorme no sofá quando tu vê... Tô no quarto. Nossa, me teletransportei. Como assim, né? O que aconteceu? Verdade. E quando você acorda, tem lá teu cafezinho pronto. Ou você só grita, mãe! Daí já tá lá pronto. Já tá também. Lá pronto. Roupa limpa, passada. Chega uma idade que não tem mais. Então vamos valorizar. E as ardinhas que estão ouvindo, Ioiô. Não fiquem. Ai, não vejo a hora de chegar meus 18 pra tirar minha habilitação. Sai de casa. Sai de casa. Curtam bem aí a sua juventude aí. Assistir filme pornô no cinema. Lá não dá de pôr a mão dentro da calça, tá? Eu já tentei, não dá. É ruim, porque a barriga tampa, sabe? Daí não. E suja a pipoca. Credo. Pai, vamos tocar uma. I can let you love me. You wish.

Yo-Yo Super Jovem. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã amor como um todo. Então vou Natal. É, o médico falou assim que era só tirar, né? Aquela. Opa! Tava no ar aí, opa. E vocês acharam que Simone não ia dar as caras. Ah, eu já tava pensando, né? Não vai rolar. Simone. Aliás, vai rolar também o especial do Rei Roberto hoje, Carlos, é. Né? É aqui hoje? Na Super? Não. Ah, tá. Acho que é hoje, né? É, acho que é hoje na Globo. Ele tá no micro-ondas agora, no modo descongelado. Acho que a noite tá pronta. Poxa vida, cara. É, diz que ele tá com um pé no Natal, outro pé em 2019 já, né? Nossa, que maldade. E só conseguiu entrar no micro-ondas porque a perna é de pau, né? Se eu fosse de metal... De metal já era. Nossa. Já ia pegar fogo. Bom, aqui, ó, quem participou. A gente já tem um ganhador aqui dos 20 litros de combustível do Auto Posto São Carlos. Obrigado pela grande participação mais uma vez aí dos ouvintes. Pra variar, né? Que mandaram o nome sempre, né? Bombando no WhatsApp aqui da Super Jovem. Quem se deu bem essa semana faturou 20 litros de combustível, né? Aliás, podendo ser gasolina, etanol ou diesel. Foi a Ana Cláudia Lopes. Aê! 10 anos é pra nós. É, 20 litros de combustível, final do fone 2421. Ana Cláudia Lopes faturou aí os 20 litros de combustível do Auto Posto São Carlos. Pode passar aqui na portaria da Super Jovem, Ana, em horário comercial, tá bom? Com documento, né? Vai retirar o seu voucher, como diz o Jorjão. Parabéns. Ó, já vai chegando o final de ano, vai começando aquelas metas, né? Uhum, a meta metas, pra 2019. Metas. É, pro ano que vem, meta, né? Meta pra 2019 é juntar dinheiro e matricular o meu cupido aí em uma escola de arco e flecha, né? Porque tá... Cara, tá ruim de mira. Tá míope o rapazinho, né? Nossa. Ao emprestar dinheiro, oferece também um remédio para mal de Alzheimer para as pessoas, né? Porque tá complicado, né? Tá complicado. Tu empresta 10 anos, a pessoa já não lembra mais nada, né? Nossa, Ou tu vem fazer o horário aqui na rádio, né? Prova teu amigo. Pago, né? Não lembro. Não, só lembrar que eu falei pro Kleber, não. Tá de boa, tá de boa. Ah, ele tá devendo pra você? Não tá, não. Não tá aquele clima ruim, não. Natal da família, né? Não tô defendendo aqui agora. O filho da mãe falou que não precisava pagar. Nossa, cara. Mas que emprestar dinheiro é tudo bem. Não, beleza, brother. Eu te empresto, né? Mas cobrou, tchau, né? Mas acabou, já amigo. Não é mais, brother. Não, já não segue mais no Facebook. Meu filho da mãe me cobrou, cara. Você já me cobrou na frente dos outros ali, ó. Só faz 800 dias que eu devo pra ele, cara. É qualquer 14 meses de aluguel. Ó, se você não foi trouxa, não sentiu raiva, não brigou, não ficou liso, não atrasou as contas e não ficou perto de dar uma voadora em alguém, você não viveu 2018 direito. Não, cara. Você tava em coma, eu achei. Nossa. Não é possível. Não é possível. Parar de dar bilhete, né? É, vai começar. É verdade essa cachaça, né? Vai ser o. É verdade essa cachaça. É verdade essa cachaça. Olha, informar aqui sobre o horário de funcionamento dos bancos, né? Opa! Pra quem precisa aí trabalhar com os bancos. É, pra você que é assaltante, tá querendo aí saber. Não, que é isso, cara. Pra quem precisa aí fazer a correria, né? Ocorre. Os bancos fecharão mais cedo na segunda-feira. Ou seja, véspera de Natal, né? As agências ficarão abertas para o público por apenas 2 horas, isso no dia 24. Na segunda-feira, véspera de Natal, os bancos funcionando das 9 até as 11 horas da manhã. Atenção aí, então, ó, os bancos funcionando aí na segunda-feira das 9 às 11 da manhã. Então, para quem precisa fazer o corre nos bancos aí no, na véspera de Natal, já sabe, né? Na segunda-feira, dia 24, os bancos funcionando por apenas 2 horas. E minha religião só permite pagar os boletos após meio-dia, não, droga, vai dar, então. Não vai dar. Poxa, não vai dar. Vai ficar pro ano que vem. Você sabe. A meta. Pagar os boletos o ano que vem. Ou pelo menos ter vontade de pagar. É um começo. Já é um começo. Você sabe qual que é a semelhança entre o Ronaldo Fenômeno e o goleiro Bruno? Ô, louco, bicho. Agora tá em alta, né? O Fenômeno, né? O Ronaldo. Não sei. Ronaldo. É porque ambos colocaram a culpa no macarrão, né? Sempre coloca a culpa no macarrão. Por motivos diferentes, né? Você falou em Ronaldo, eu lembrei de uma que a gente contou no Treta News, né? O Ronaldinho deu um dibre, né? No pessoal ali. No evento? Em Brusque, em Santa Catarina. Deu um dibre nos caras. O Ronaldinho? O Gaúcho. O Gaúcho. Ele é especialista em deixar na mão. Esse aí gosta de dibrar o povo, né? O que aconteceu lá? Não tô sabendo. Ele foi fazer um jogo das estrelas em Brusque. Era pra ele chegar meio-dia, já pegou o voo atrasado, chegou só às 19. Nossa, meio-dia para as 19. Só que saiu na metade do jogo, né? Numa parte do jogo, saiu mais cedo, foi pro hotel, se vestiu e tinha partiu. Tinha uma janta, né? E ele tinha uma janta com uma cooperativa Bandeirantes de lá, e o pessoal pagou 60 paus pra participar dessa janta. Ah. Que a janta daria direito a você tirar uma foto e, tipo, trocar uma ideia com o cara. Só que o cara foi pro hotel, trocou de roupa, vazou pra Balneário Camboriú pra uma festa do cunhado dele, né? Trocou uma festa com um monte de gente querendo tirar foto com ele. Que não conhecia, né? Conhecia por uma baladinha em Balneário. Que tal, passou, né? É qualquer festa estranha com gente esquisita. Não tô legal. Tchau. Não tô legal, fui pra Camboriú. Mas ele já deu... Kleber, ele já deu cano em muito mais gente. Muito aí, mais, cara. Só na torcida do Grêmio. Eu ia falar pra galera. Algum dibre. Deu alguns milhão ali, nossa, né? De... Tibro! O pessoal já tinha colocado até as caixas de som lá no sério, no nossa. Sim. Nossa. Pra anunciar, né, a chegada dele. E tchau. Não foi. Não foi dessa vez, né? Mas que bom, né? Que bom. Pois é. Boa, a males que vem para o bem. Né? Eu falei 60... Era 60 pessoas com janta a 300 paus, né? Por pessoa. Eu falei 60, por pessoa. 60, 300, quanto é que dá aí? Faz nossa, aí. Dá uns milhão, né? Dá uma graninha. Esse ano foi um ano de muitas descobertas, e descobriram planetas, e descobriram estrelas novas na nossa galáxia. E a pergunta que ficou é se a vida inteligente em outro planeta. Né? Ficou essa pergunta. Brasil, não, mas então, aí que tá. Eu não sei nem se é a vida inteligente desse. No Brasil. Imagina. Já quero saber se tem outro, né, cara? Eu queria primeiro que tivesse algumas cabecinhas pensando nisso. Pela presidência, a gente já vê que não. Pelo resultado aí da votação, a gente já vê que tá um pouquinho... A escassez de água é tão grande, cara, que vai chegar um dia em que, se tiver no fundo do poço, será o mais rico dos homens, né? Inclusive, tem umas cidades vizinhas aí que estão, né, também na escassez. E sabe água, como que o pessoal de Pato Branco, eles procuram água? Ah. Eles seguem o mosquito da dengue. Coitados. Porque que diz que na cidade não tem mais. Pessoal de Pato Branco, não desliga o rádio. Não desliga o rádio aí. Escute a nossa voz. Eu lembrei de uma música. Não desliga o rádio. Escute a nossa voz. É do... Não sei. Chitão. Marciana. Ah, não, Chitão e Chororó. Não desliga o rádio. Tem aí. Tem. Beto, vamos estar em clima de Natal aí. Natal não tem nada a ver com Natal. Não tem nada a ver com Natal. Mas vamos deixar o pessoal com o rádio ligado, pelo menos. Tem mais alguma piada sem água, de coisa sem água? Não. Vamos procurar. Vai ser o nosso tema agora de final de programa, vai ser Pato Branco sem água. Só que não vamos falar muito, né? Porque é uma música Terra, Planeta, Pois é, e o pato nada no quê? O pato nada, né? Nadou e morreu na nada, porque não tem água lá. Verdade, não cara. Desligue o rádio. Não desligue o rádio. Vamos tocar uma música. Toca aí. Esse é o Yo-Yo. Bem, dei um tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando.

Yo-Yo. Super Jovem. Vem. Em outro momento, em outro tempo, faça sentido. Você me disse, quando esse som tocar, seu coração lembra, cê vai olhar pra trás, mas não vai me ver. Que grande ironia, querer dar valor, quando pede alguém, isso não é amor. Bom, gente boa, a gente vai agradecendo aqui mais uma vez a grande audiência de todos. Obrigado pela companhia, você que acompanhou o Yo-Yo durante esse ano também. A gente vai fazer o agradecimento semana que vem, né? Porque tem a última edição do ano. Mas enfim, já antecipando os votos de boas festas, Feliz Natal pra você, pra toda a sua família, pros seus amigos, boa confraternização. Estaremos juntos aí na próxima sexta-feira, às 14h, e a reprise todos os domingos, a partir das 20h, trazendo alegria e diversão aí pros nossos ouvintes, pra grande audiência da Super Jovem em Francisco Beltrão e toda a região. É isso, Júnior? Com certeza, desejar aí um ótimo Natal pra toda a família beltronense, pra quem estiver ouvindo aí a Super Jovem FM, você de toda a região, você de fora. Galera, né, a gente acompanha através do nosso link ali que tem as visualizações do site, pessoal dos Estados Unidos, da Itália, do Chile, ouvindo. Pra você que vai comemorar da maneira que você for comemorar aí o seu Natal, que não esqueça o verdadeiro motivo do Natal, que é, né, celebrar aquele que veio, morreu por nós, salvou, viveu e morreu por nós. Então, obrigado, Goku, né? Que deu a vida por nós aí e tal. Ah, mas um salve para todo mundo aí, vamos comemorar. A maneira, vamos comemorar pelo menos unindo a família, né? O pessoal fica mais educado, fica mais, mais receptivo nessa época de Natal. E que, como diz a música ali que a gente tocou, é que Natal todo ano, né? Poderia ser Natal todo ano, né? Tipo, essa, pelo menos esse clima de amizade, né? O ano inteiro. Ah, o ano, agora eu troquei. O ano inteiro. O ano inteiro fosse esse clima assim de amizade. De unir a família, unir os amigos, enfim, que esse Natal seja repleto de felicidades para você e sua família, seja com quem for participar e da maneira que você for comemorar, que comemore com muita saúde, muita paz e muita alegria. O Júnior já disse tudo. Já. Pra todo mundo, um feliz Natal e que até domingo, então. Tchau, rapaziada. Tchau. Valeu.